12. Então o que é que sente? Bem, senhor doutor, dói-me muito o pé direito. Se calhar está partido. Mostre-me lá o pé. O pé está inchado, mas penso que não está partido. Desde quando é que está com dores? Desde hoje à tarde. Acho que a praia hoje não me fez bem. O senhor esteve na praia? Então já sei. Foi picado por um peixe-aranha. Vou-lhe dar uma injeção e receitar-lhe uma pomada. Tenho a certeza de que vai melhorar depressa. Desejo-lhe as melhoras. Boa tarde. Boa tarde, senhor doutor, e obrigado.